autorizado y el éxito. Ei, complexo na ILS, chame as coisas, eu não vou estar. Se não é baixo checado, o senhor aeronave na torre de decolagem. Checado. Bom dia. Tudo bem, cordial bom dia, 625 ONU decolado na pista. 6251, autorizado voar direto o bridge, porém a subida está restrita até o nível 340. Chame agora o centro em 13325, alterne em 13395. Cada ingresso no bate principal é passo com término 01. Dia azul, alta de 37. Lucian Lima, bom dia. No pátio 5, decola 17. Autorizado, Salvador Belo Horizonte, nível 280. Decola 17, curva direita, saída, porta, não elétrica. Via Pesolo 17. 5545, transponda, controle APL 119, decima 8. Salvador, que é o Gol, Gol Tango Novembro. Gol? Só que Tango Novembro? Gol Tango Novembro, senhora. A Ponte Fed solicitando autorização de reboque. É o número 10. Gente, do 7 pro 10, autorizado. Tango Contest. Ok. Alpha 3 Delta Azul, bom dia. Serra Lima, chame na Papá para ingresso na pista 97. Pode nos dar uma quadra. Lima, repórterinha de pronto, esperou no teste. Presidente, controle 1 no OFD. Serra Lima, grave controle. Controle Salvador, bom dia, Papá Romeu, Cuba, Serra Lima, decolou da 197, na saída da Arco. Serra Lima, Lima, tinha 280, saída da Arco. Serra Lima, passo 170, chame o centro em 1260, alterna 1288. Grande, obrigado, bom dia, 961. Tony, bom dia, gol 961, no decolado, vai passar 1500. 961, bom dia, disponível 360 na saída da El. 360, pode com a Leda com referência? Exato, direto Leda. Direto Leda, 961. 365, bom dia, autorizado, chegada Bonf, que se mantenha 3.000 pés, ajuste 994. Essa velocidade é a critéria para chegar agora, voo no 800. Bom dia, autorizado de chegada a Bonf, desse mantenha 4.000 pés, ajuste uma 094. 19, bom dia. Autorizado chegada a Bonfim, desse Martins, nível de voo 050, vigilância radar.